Aham, ex-barão. Bugo negovando. Ultimate. Ninguém me viu guerreando contra a depressão, dividindo os meus versos com a solidão. Na pura frustração, agonizando, ouvindo a voz do opositor sempre falando que sem capital aqui você não é nada. Senti meu coração sangrando entre a cruz e a espada, pra que se cumpra a profecia que o profeta falou. Eis a testemunha que o amor esfriou. A vida perde a cor e o sentido, meus pensamentos vagos e eu triste me sinto. Qual o sentido da criação? Se corromper faz parte do plano de evolução. Não sei não, não é normal, pra mim não é normal. Procuro meu refúgio no plano espiritual, onde a luxúria e a vida do crime não me alcança. No reino onde o maior do coração de criança. Não adianta dizer que é, se não sabe falar, se não sabe viver, ser como criança. Não adianta dizer que é, se não sabe falar, se não sabe viver, ser como criança. Sonhos destruídos entre rosas e canhões, frases mal pensadas destruindo gerações. De quanto você precisa pra se entregar e morrer rajando viatura de AK? Perdas e lições, mil desilusões, fez de mim um poeta entre profetas e vilões. Considerações e oposições, duro aprendizado, desafeto, previsões. Longe das mansões, dentro das prisões, quem fraqueja perde a vida nas rebeliões. Mas contradições, muitas traições, vejo irmão matando irmão em troca de cifrões. Me sinto mal, pra mim não é normal, procuro meu refúgio no plano espiritual, onde a luxúria e a vida do crime não me alcançar. No reino onde o maior tem um coração de criança. Não adianta dizer que é, se não sabe falar, se não sabe viver, ser como criança. Não adianta dizer que é, se não sabe falar, se não sabe viver, ser como criança. Pessoas mal estruturadas tornam-se dissimuladas, deixa várias marcas do rancor no seu interior. Impera a desgraça, o indivíduo carrega, manifesta a praga. Não vejo amor, só tem a dor. O ser que briga precisa de paz, um rapaz eficaz que colhe, que planta com carinho e alegria. Que coisa linda ao próximo no caminho. A sinceridade, ex-barão, conduz a luz, é a verdade. O vento leva a felicidade. Você tem o conceito, o respeito e a dignidade. Produtividade, sentimento de qualidade. Fogo negovando, cérebro insano, jamais aceita a hipocrisia. Me dedico, piro nas poesias. Ex, não desanime, o amor você transmite. Quem ama, planta e cria raízes. Não adianta dizer que é, se não sabe falar, se não sabe viver. Sabe falar, se não sabe viver, ser como criança. Não adianta dizer que é. Não adianta dizer que é. Não adianta dizer que é. Não adianta dizer que é.